Que Bravo mantenha a posição. Geral 9970, desça e mantenha 2000, ajuste 1012, informe localizador. 2012, informarei localizador. Geral 9970. Civia Pátio 1, Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0, no 2, são 3201. 3201, táxi, confirme a taxa. Via Índia, ok? Táxi via Índia. Via Índia, ponto de espera. Essa frequência chama o 3201. Está estabilizado em ILS, está estabilizado aqui. Complete final ILS, 218.6, com 804. Obrigado, até a decolagem, 804. Bom dia, o voo 804 está na final, vai estar travado. Amor? Afirmativo, está passando externo, vai estar travado, está. Gente, tem livre pouso no zero, vento calmo, voo no 804. Livre pouso, vento calmo, voo 804. Bom dia, eu tenho direção no sentido, tem que estar foco 340, barulho. Tente aguarde de cópia, então 3171. 171 só confirmando a informação em curso Golf, ok? Yankee Bravo, autorizado o ingresso no pátio 1 para a posição 01. Gente, obrigado. espera pronto, decola de imediato, 3201, tá? Tá, 3201, na linha Mateus no 0. Linha Mateus no 0, 3201. Salvador, bom dia, gol 1642, sempre na formação, gol. Gol 1642, confirma a hora do plano. Centro, meu ITD, 837. Que seleção seria a saída, preciso? Confirme o destino. Recife. Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, graças na escuta. Dois, eu solicito que o senhor faça uma chamada dentro de mais 15 minutos, ok? Que é quando o plano chega no sistema. Afirmativo, daqui 15 minutos chamarei novamente, graças. Boa noite, 04, Solos 49, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Direita via Alfa, Juliette, pro 10, pro número 2, por quê? Número 10, 10. Afirmativo, o Juliette Alfa, portão 10, o 1804. Boa noite, Salvador, bom dia, Sideral, 9970, estabilizado. Bom dia, Sideral 9970. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarda. Uno 7, Uno 5. PC mantém a 3000. Ajuste Mi 12, redução 2, Uno 0 mais. 5, 3000, Mi 12, 39, Uno 7, Uno 5. 71, Guarulhos é aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto B10 com curva direita. Transponder 5135, controle 1998. 30, Guarulhos 340, via Peruísque 50. Decolada 10, curva direita da El, após Leda e B10. 5135, transponder, 198, controle, Salvador, 3171. Correto, chame pronto, tá, 3171. Vamos lá. O 9970, livre pouso no 0, vento variável, 2 nós. Livre pouso no 0, Sideral, 9970. 201, decolar 251, controle 1998, bom voo. 98, bom dia. Tá 3201. P201, saída da El, submantém 360, vigilância. 360, 360, presente. Do da El, 3201. Rafael Granatão. Bom dia, Web 5722, aguarde cópia Brasília. Poderia adiantar para isso? Gole transição ofito, Web 5722. Obrigado. Livre LS, 186 Torre, 1607. 186, cliente, já. Bom dia, Alfinha Quebrado. Estou autorizado, LS, XRA, reporte localizador. 2000, Pantará, localizador, gol no 716. Controle, tá 3201. Estabilizou aí, alerta. Bom dia, gol no 607. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando, 0-0. Firme a posição. Morgan, Mike, Oscar ou Romeu Gofiel. Eu vou coordenar a guarda, 3201. Olha. 897, continue descida para 2000 na chegada Bonf, informe o localizador. Ajuste 1012. não autoriza devido a tráfego, mantém inicialmente perfil aguardando a liberação. Azar 300. Ono 607 tem livre pouso no zero, vento variável 3 nós. Livre pouso, 607, variável 3. Oscar, Hotel Kilo, confirme o pátio que se encontra. Gente, Oscar, Hotel Kilo, aguarde a cópia. Gente, tá pronto por acionamento? Gente, reporte quando pronto para o acionamento, Oscar Hotel Kilo, número 2 para a cópia, aguarde. Sideral 9970, ingressa via Kilo, pátio 3, atenção ao sinalizador. Ingressa Kilo, pátio 3, Sideral 9970. Zero, testou, glide, gol no sétima 5. Ok, complete final ILS, torre 118.6 na sétima 5. 118.6, obrigado, até já. É. 3201 vai precisar de uma pequena desvio direito. Autorizado, desvio, 3201. Ainda não confirma o trem. Gente, gol no 715, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Gente. Solo 57, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para 05, por mesa de recepção. Gente, chama o centro agora na frequência 1251, na antena 3325. 3325. Livre pouso, pista no zero, baixou e travou o gol, 9715. Oscar Hotel Kilo, copia. Oscar Hotel Kilo, São Paulo 220 aprovado, via Whisky 1, start após direto. Decolada pista no zero, perfil da Coral com curva direita. Transponder 5134, controle 1198. Hotel Kilo, decolada 17, mantém o perfil da Coral, transponder 5134 e a frequência do controle 1198. Decolada 17, Coral, 1134, 198 ao controle. Hotel Kilo, cotejamento correto, livre acionamento no, na Aerostar, chame para o táxi. Chamada para o acionamento, está presente. Três, um, sete, um, zero, oito, Olha. 3171, aguarde para o posto de estacionamento. Vai dando 3 na frente. Modifique sua saída para a Dael Transição Coral. Dael Transição Coral, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1012. Web 5722, Brasília aprovado, nível 320, via Pêsulo 17. Decolada pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5151, controle 1998. Da Juliette. Vou trazer para a Juliette. O nosso fecha assim. Web 5722, só confirme o nível. 320. Cotejamento correto, chame o solo 1219 para o acionamento pushback. Web 5722. Bom dia. Oscar Hotel Kilo na escuta. Escuta, Oscar Hotel Kilo. Modifique sua saída novamente para Dael Leda, após direto Ilhéus. Dael Leda, após Ilhéus. Tá 3171 na escuta. Consiga. Para o acionamento pushback no 219. 219, bom dia. É. Bom dia, tá 3171 no portão 8, autorizado pushback acionar, Chimitax. Agora, 3171. Aqui dando Juliette, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Via Juliette para o portão 2. Portão 2, posso dar chance. Tango Juliette, reduzo para 259, número 4 na aproximação. 250, Mike Tango Juliette. Ligou 897, estabilizou. 897, torre 118-612, bom dia. 18-6, boa. Bom dia, o gol no 897, passando de tempo, baixar, travar. Olha, pista 10, primeira curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Controle 199, décima 8, transforma 5154. Não, tô ligado, o Rio de Janeiro, também com a nota motora, com o Rio de Puca, transição Caju. Aí 3890, cotejamento correto, sempre para o pushback assinar. Autorizado para o Chebeck acionar, chamei o táxi. Acionar, chama o táxi. 2 agora para 210 nós. 210, Mike Tango Juliette. Afirmativo, considere sola 08, 1, 2, 1, 9. 9, 2, 9, 9. 3153, bom dia, identifique, chega de Abunf, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 4 mil, 1012 na porta. Desça para 2 mil pés, 1012 permanece, livre LS X-ray, informe estabilizado. Desça para 2 mil, reportarei estabilizado no ILS, está 3547. Mike Tan Juliette para sequenciamento, curva esquerda por A30, limite ao localizador, desça para 3 mil pés com 1012. Esquerda 30, 1012 para 3 mil? 3 mil pés. 3 mil, Mike Tan Juliette. 147, autonomia 410, alterna com. O 5722 e ainda no ponto de espera 18,6, altímetro 1012, meu voo. Índia, 18,6 no ponto de espera, 1012. Índia, bom dia, até a próxima. Autoriza o TA 3507, o Aduna? Autorizado, 3507. Obrigado. 9605 da Gol. Volume 605, altímetro no 0, no 2, já em baixa travada. No 0, no 2, passando sim para baixar travada. Gente, volume 1605. Tráfego avistado, altímetro permanece, vento variável com 0,2 nós. Dirijo pouso na 1-0 para o gol no 605. 2 Salvador, WebJet 5722, bom dia, no ponto de espera. Bom dia, 5722 da Web, mantenha o ponto de espera full, gentileza. Mantenha, 22. Boa noite, 97, mantenha o chante da Juliette e após o Airbus da TAM, prossiga para o portão 7. Mantenha a Juliette, após o Airbus da TAM, posição 07, gol. Meia dúzia bot, sente após quando pronto para o táxi, hotel, pode nós, 4 quilômetros.